gente de novo se excitando por mensagem. Eu tô pra ficar louco, fala dessa sacanagem. Se acalma aí, eu tô preso isolado nesse quarto. Se acalma aí, nem chamada de vídeo mata essa vontade. Se quiser de verdade, desce pra cá pra gente se amar. Oh, larga esse telefone, vem logo pra casa. Sem maquiagem ou de pijama, do jeito que cê tá. Se eu não matar essa vontade, ela vai me matar. Vem dizer no meu ouvido o que diz no celular. Oh, larga esse telefone, vem logo pra casa. Sem maquiagem ou de pijama, do jeito que cê tá. Se eu não matar essa vontade, ela vai matar. Ou vem dizer no meu ouvido o que diz no celular. É pra tocar seu coração. E olha a gente de novo se excitando por mensagem. Eu tô pra ficar louco, falando essa sacanagem. Se acalma aí, eu tô preso isolado nesse quarto. Se acalma aí, nem chamada de vídeo mata essa vontade. Se quiser de verdade, desce pra cá pra gente se amar. Ou larga esse telefone, vem logo pra casa. Sem maquiagem ou de pijama, do jeito se eu não matar essa vontade, ela vai me matar. Ou vem dizer no meu ouvido o que diz no celular. Larga esse telefone, vem logo pra casa. Sem maquiagem ou de pijama, do jeito que cê tá. Se eu não matar essa vontade, ela vai me matar. Ou vem dizer no meu ouvido o que diz no celular. Ô bebê, larga esse celular e vem matar minha vontade, que eu tô aqui te esperando.